agora, senhor juiz, pare agora. E aí, Brasil? Certo? Estourada essa luz, né? Preciso melhorar essa luz daqui. E aí, Brasil? Ó, a revista de hoje é essa aqui. É uma revista de exame recente. Sete ideias que estão mudando o mundo. Mas eu coloquei oito tecnologias porque eu não vou falar das sete, as sete ideias dessa matéria. São ideias do tipo assim, populismo, protecionismo, futuro do trabalho, anticorrupção, são conceitos bem assim macroeconômicos, né? Diria. Diria, não é? Macroeconômicos, mas eu. Essa do futuro do trabalho é bem interessante, essa matéria do futuro do trabalho. Apesar que também não é tão. Não tem muita coisa a mais do que eu costumo falar e penso. Então, na verdade, não é tão interessante, porque meio que ela só confirma. E aí, eu não vou falar da matéria de capa, mas sim do editorial da revista. Eu gosto muito de ver. Não é nem editorial, na verdade. Isso aqui não é nem editorial, é. O editorial. Isso aqui é uma propaganda. É tipo um publi editorial. São essas propagandas que. Propagandas com conteúdo que rola. Meu editorial. O editorial. É, o editorial tá aqui. É, o editorial foi meio sobre a história da revista, porque isso aqui é de 150 anos. Então, o editorial foi ruim. É uma propaganda da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, falando. Eles vêm fazendo um projeto de pesquisa aí, sobre tecnologias para inovação da indústria e tal. Eles, inclusive, chamaram o Peter Diamandis. Todo mundo já ouviu falar do Peter, eu falo para caralho dele, que ele é o dono da Singularity e o autor daquele livro Abundância, que eu sempre falo. E o Peter, quando ele veio para o Brasil uma vez agora, que eu encontrei com ele, ele veio por causa desse evento aqui da CNI. E aqui nessa propaganda com conteúdo, a CNI meio que resumiu a visão dela das oito tecnologias que vão impactar a indústria, mas que, na verdade, vão impactar tudo, né? Que a indústria, enfim. Maurício Consani, Diamandis é o máximo. 145, a miséria acaba, é. A minha joia de pessoa. Essa é 145. Propagandas. Trump tá de olho em mim. Revolta massa, não para, papai, massa. Vou fazer, mas Jevoal. Ótimo questionamento, Ramon. Murilo, olha o WhatsApp Slack depois. Tá. Deixa eu ver o WhatsApp Slack depois. Quer dizer, amanhã depois. Vindo envelope pra mim ou pra Rani? Eu fiz um negócio ontem e não enviei. Enviar agora aqui. Agora tá enviando. Tá enviando no Slack da turma lá. Como conciliar o conceito feito é melhor que perfeito com o padrão Jogos de Excelência? Cara, uma das maiores provas de inteligência, segundo Jim Collins, é você conseguir conviver com conceitos contraditórios e mesmo assim ficar de boa. Então, são conceitos contraditórios, mas a gente não tem que escolher um ou outro, pode ter os dois. E, na verdade, até Jobs, talvez, quer dizer. Porque o feito é melhor que perfeito, o feito não quer dizer lançado. Não quer dizer necessariamente lançado para o grande público. Será que Jobs não criou protótipos do iPhone que a gente nem ficou sabendo, talvez? E ele lançou numa cidade testou numa popular numa cidade de 10 mil habitantes, ou testou num grupo de testes. Então, isso é um feito melhor do que perfeito. Pode ser, né? E eu acho que feito é melhor do que perfeito, desde que o feito seja bem feito. Eu falo isso muito no meu curso, velho. No curso tem uma aula de Lean Startup, que eu falo muito sobre isso. Enfim, mas essa coisa de viver com conceitos contraditórios. Que tipo de indústria teremos em 2027? Contradição faz parte. Que tipo de indústrias? Cara, não sei. Teremos em 2027? Não sei, nunca pensei sobre isso, não. Eu não penso muito sobre indústrias, né? Eu não sei se está falando de indústrias. Indústrias fábricas ou indústrias segmentos? Ghosts, eu tô de olho no Brasil. Raul Caetano De Stefano. De Stefano? Eu tô no meio do fogo cruzado. Revolver show. Pra uma live sem a minha. Bom dia, parceiro. Vinícius. Mas tá aqui. Juliana Feister. Feister. Tem os sobrenomes que são muito legais. Né? Eu queria ter um sobrenome Feister. Feister. Graciliano, já. Acho que não queria, não. De Stefano é legal. De Stefano. Raul De Stefano. Ele paga pau pra coisas gringas, né? Família Santos na área. Revolta massa, cheia de casais. Lady Shock Doctrine. Segmentos. Estou ouvindo o tema de hoje. Qual a principal mudança que a tecnologia pode fazer na área de saúde nos próximos 3 anos? Não vivo na área de saúde. Ah, vou falar um pouco aqui. Eu diria tecnologias que podem impactar mudanças. O vinho de ontem está limitando a energia. A pronúncia Faster, pergunto. Faster. Fister. Fister? Pô, Faster seria melhor, né? Tomateiro celular? Sim, tomateiro. Fiz um Gancast falando sobre isso. Gancast chamado Foco. Tô travado, já começou. Ó, deixa eu falar aqui. Faster. O que é barra, barra? Quando quer dizer pronúncia, quer dizer o quê? Faster. Faster é legal, é melhor do que Fister. Faster. Tipo, ah, por isso que Pfizer, aquela companhia de remédios, é. Cadeira de tecnologias, tapeçaria mecânica, é. RC7 na área, Leonardo. Ó, deixa eu falar aqui. Aí, nesse estudo da CNI, Confederação Nacional da Indústria, eles disseram que eles vão decidir aprofundar. Isso muito focado em indústria, mas. Indústria no sentido de fábrica, né? Oito grupos de inovações disruptivas. Primeira, internet das coisas. Um assunto falado há muito tempo. Porra, faz um bom tempo que se fala disso. E quem nunca entendeu a internet das coisas é. Internet das coisas é como se a gente. Meu jeito de explicar, tá? É como se a gente desse. Os nossos, não tem os nossos sentidos? Visão, tato. A gente consegue, através do tato, sentir temperatura, através da visão, ver coisas, através do ouvido. Os sentidos é o que faz a gente sentir. Ó, são os nossos. Concorda que os nossos sentidos são nossos sensores? Concorda? São nossos sensores. Então, imagina se as coisas, os objetos, tivessem. Sentidos, tivessem sensores. E aí eles pudessem cada vez mais baseado, já que eles estão sentindo, eles podem já que eles estão sentindo, eles podem nos dar informações, porque sentir é gerar informações, concordo, gerar dados, sentir é isso. Quando você. Então, a internet das coisas é o momento em que. Tem um exemplo clássico da geladeira que tem um sensor que ao colocar um produto, ele vê o código de barra, então ele está sentindo. Então, eles falam aqui, permite criar sistemas de monitoramento inteligentes. Pois é, monitoramento, porque sensores monitoram, pegam dados, atualizados em tempo real. Ou seja, cada máquina, cada produto, cada objeto pode ter acoplado um adesivo ou alguma coisa que passa a dar uma inteligência aquilo. E quando eles falam internet das coisas, não é que a gente vai poder acessar o Facebook por aqui, não. É que, na verdade, isso aqui vai estar sentindo coisas, percebendo, monitorando e mandando para uma plataforma online, mandando para a internet. Então, isso é o básico de internet das coisas. Eles escutam, me escutam pela TV. É. Transmissor, é verdade. Beleza, aí outro segundo ponto. Tecnologias de redes de comunicação. Aí, antiga. Redes de comunicação, é as coisas estarem conectadas. É, telecomunicações garante que as várias áreas da empresa, em qualquer planeta, estejam conectadas. É videoconferência. Aí é redes de comunicação de humanos. Então é as possibilidades que as videoconferências permitem, treinamentos à distância e por aí vai. Inteligência artificial. Sistemas capazes de lidar com grandes quantidades de informações e de aprender sozinhos. Ou seja, não adianta a gente estar sentindo mais as coisas com sensores nos objetos, pegando dados, se a gente não sabe o que fazer com os dados. E quem é melhor em lidar com os dados do que a gente é o software. Ele é melhor em processar uma grande quantidade de dados. E se o software é inteligência artificial, ele consegue processar uma grande quantidade de dados, independente da gente dizer para ele o que ele tem que fazer. Ele mesmo pode aprender coisas, e isso é o machine learning, né? Ele pode aprender. Cafezinho. Opa, vou pegar agora. A máquina pode aprender e até. Não é só dizer, a gente fala para ela, pega esses dados e faça isso. Ponto. E ela faz. Além disso, no meio do fazendo que a gente mandou, a máquina pode descobrir outras coisas para fazer. Então, é meio que isso. É a máquina que aprende sozinha. Big Data, software que permite interpretar dados. Aí, Big Data, é Big Data. Se mistura, tudo isso se mistura muito. Então, assim, inteligência artificial é uma das formas de lidar com o excesso de dados, o Big Data, né? Então, acho que o desafio do Big Data é como a gente colocou esse desafio na KLS, na Keep Learning School, de como ser mais movido a dados, como achar menos e ser mais movido a informações, a dados, a estatísticas, a pesquisas. O Olívio, hoje a Internet das Coisas é mais para métrica. Em breve será mais para BI, Business Intelligence, sim. Mas toda métrica também. Toda métrica. A base do BI é métrica, né? Eu entendo, não sou especialista, mas entendo o BI, o Business Intelligence, como a métrica gerando valor para o negócio. A live de hoje é sobre pronúncia. Aí outro que ele botou aqui. Produção inteligente e conectada. É a base das máquinas integradas que trocam informação entre si e permitem, por exemplo, interromper a produção em caso de erro. Isso é uma mistura da internet das coisas com tecnologia de rede de comunicação. As máquinas integradas, conversando entre si. Me diga do marketing multinível. Vou fazer um podcast sobre isso, Vinícius. Vou até anotar aqui no meu backlog de ideias para o podcast. Esse é um assunto que merece uma meia hora. Marketing multinível, então. RFID, todo mundo bota RFID, sim. E acho que não tem esse E não, né? Acho que pelo que eu conheço é RFID. Que é aqueles. É a internet das coisas bem simples, né? A simplificação é um tipo de sensor que permite as pessoas se comunicarem. E ele é simples e barato, né? Tô lendo GoPro. GoPro, não sei o que é isso, não. Contagem de estoque, mostruário virtual, sim. Pfister. Qual página está essa matéria? Ah, na primeira página. É, tipo, a revista abre, propaganda, aí vem. Parabéns pelo dedo Revoal. Massa, de Stefano. GoPro, Eric Ward, nunca ouvi falar. O básico do IoT é RFID, sim. É, pelo que eu conheço, é livro GoPro. Deixa eu ver aqui, nunca falar desse livro, não. Ah, sobre para ser um profissional, Eric Ward. Ah, de marketing de rede, legal. Nunca li nada sobre marketing de rede, mas tenho uma opinião interessante sobre isso. Livro de marketing de rede. Em relação ao nome, eu ganho de vocês, é Luverson. E o teu irmão, como é que chama, Luverson? Que o teu irmão estudou com a minha esposa, né? É um nome também muito bonito. Máquinas cada vez mais capazes de resolver problemas não estruturados, lineares e programáveis. É foda. Mas a gente vai criar outros. Aí vem um outro item aqui que é um pouco de resposta a quem perguntou sobre saúde. Que é bioprocessos e biotecnologias avançadas. Novas tecnologias, revolucionar a produção de alimentos, fabricação de medicamentos, refino de petróleo. E aí envolve manipulação genética das coisas, que a gente é sempre um assunto que gera uma polêmica moral e ética, né? Manipulação genética da vida. Luciano Huck está na Singularity, é verdade. Eles me falaram. Ele já sabia que ele gostava, que ele estava querendo ir há um tempo e tal. Quem foi o endereço foi Jorge Paulo Lemann também. Ganha nickname de Mir, que era. Você entende marketing? Entendo muito de marketing. Não de todas as formas de marketing, mas entendo muito de marketing, porque eu, há 20 anos que ele é. Luverson. Ah, normalmente o nome do teu. O som é filho, né? Filho de Lu Vércio. Filho de Lu Vércio. Luverson. Já fez alguma PN? A PN, não sei o que é isso, não. PN. De onde veio o GAN? Ah, o GAN. O Verison. Filho de Veridiana. Verison. Então, os pais são Veridiana. Os pais são Veridiana e. Filho acertou. Os pais são Veridiana e. O Goff não pensa para Singularity. O Goff foi comigo para Singularity ano passado, para o Global Summit. Que é porque eu acho que o Luciano Huck, ele não tá na Singularity, ele não tá fazendo nenhum, ele tá fazendo o Congresso da Singularity, que é o congresso que eu fui ano passado, que todo mundo, eu acho, tá? É, eu acho, tá? Porque pela data, a gente tá em agosto, o Luciano Huck não tá fazendo curso da Singularity. Ele foi pro Congresso, o Global Summit, que é um congresso que poucas vezes. É um congresso que poucas vezes. Que poucas vezes não, que tem todo ano o congresso. Mas que é aberto, qualquer um entra, não tem seleção. Eu fui no passado, eu fui com o Goff. Porque a Singularity, se eu explicar, tem três grandes coisas. Tem o congresso, que é um evento de 3 dias, um mega evento, congresso mesmo, teatro, 2.000 pessoas e tal, vários palestrantes. É o congresso que ocorre agora, meados de agosto. Que é o que o Luciano Huck está indo agora. Foi, né? Tá rolando o congresso. Existe o curso executivo, que é o curso de uma semana. Que é o curso que Bruno Aracati, meu brother do Collab, fez há um dia desse. É um curso que ocorre 3 vezes no começo do ano, 3 ou 4 vezes no começo do ano, três ou quatro vezes no final do ano e dura uma semana. E existe o curso mais completo e avançado, que é o que dura 10 semanas e só ocorre uma vez no ano, que é junho, julho e agosto, que foi o que eu fiz. Então eu fiz o de 10 semanas. Existe o de 10 semanas, o de uma semana e o de 3 dias. Ele está no Global Summit, é. Coaching empresarial. Já fez? Defina coaching empresarial. Não, eu não fiz como estudante, não, nunca fiz, não. Nunca fiz formação de coach nenhuma, não. Sérgio Casais, Érico Rocha tem mais eficiência como infoproduto. Sim, tem mais. Mas é possível usar produto? Sim, é possível. Mas tem mais eficiência para infoproduto. E você pode usar infoproduto para produtos. TDAH, sim, tenho. Você tem revistas de marketing para o próximo live? Tenho. Ou posso trazer mais esse assunto? Tá sabendo pouco de APN? Não, eu não sei. Eu nunca trabalhei com marketing multinível. Eu tenho opinião sobre o modelo de negócio marketing multinível. Mas eu nunca fiz um APN. Quer dizer, eu já fiz muita prestação de negócios. Mas pelo que eu entendo, essa prestação de negócios é alguma coisa específica do mundo de marketing multinível. A minha visão é o futuro de marketing multinível. Até que ponto é fuleragem, não é? O que diferencia a fuleragem da não fuleragem? Então, eu vou fazer um podcast sobre isso. Coaching focado em lidar com pessoas. Isso é coaching empresarial? É, eu entendo que coaching empresarial, para mim, todo coaching é focado em lidar com pessoas. Esse coaching empresarial era questionar o modelo de negócio, fazer perguntas poderosas sobre o modelo de negócio. A tomateira, eu explico, tem um Gancast chamado Foco, que eu explico o caso da tomateira. É um ótimo podcast, ótimo, Foco. Juni Simas, é nóis, papai. Imagino que o curso de quase 3 meses seja para encaixar no visto de turismo de 3 meses, bem visto. Boa pergunta, nunca pensei nisso. Como fazer esses cursos? Tem que aplicar. Eu entendi que sua área é outra, calma. É, do marketing multinível? É, minha área não é marketing multinível, mas eu tô calmo. Big Data do agronegócio, o que acha? Porra, violento. Outras tecnologias da matéria. Ana, boa. Bioprocesso. As duas últimas, três últimas. Nanotecnologia. Nanotecnologia é a manipulação das coisas no nível atômico. Então, permite aumentar a produtividade dos cosméticos. Criar tecidos inteligentes para roupas, por exemplo, roupa capaz de absorver suor, roupa capaz de repelir insetos, roupa capaz de hidratar a pele. Tem inclusive uma empresa brasileira chamada Nanovetores, que é a empresa que criou uma roupa foda para repelir insetos. E aí é uma camisa normal, mas existe uma como se fosse uma película invisível, porque está no nível, no nanonível, nível atômico. E, enfim, nanotecnologia é um bagulho foda. A minha sócia na Singularity era foda nisso. Materiais avançados estão revolucionando alguns setores, como a indústria automobilística. É, materiais avançados, velho, é o seguinte: a gente não explorou todos os tipos de materiais que o planeta tem. A gente explorou vários, mas não explorou todos, né? Então, eu acredito, por exemplo, que a energia solar, a grande disrupção vai ser um dia que muitas vezes a coisa não cresce de forma uniforme, linear, né? Cresce exponencial. E o salto exponencial, muitas vezes, é quando o neguinho faz assim: eita caralho, a gente tá fazendo placa solar com material X, caralho, acabei de descobrir aqui nessa mina um outro material, ou mistura desse material com esse. Que se você botar esse material aqui na bateria solar, ele vai captar muito mais, sabe? Muitas vezes, uma troca de material, puff, muda tudo, sabe? Faz dá um salto de 1000% na parada. Uma troca de material, por isso que eu coloco materiais avançados. E por último, armazenamento de energia. Eu acabei de falar esse exemplo. Sistemas para medir o consumo na indústria. Energia é uma variável muito crítica, né? O custo do megawatts, porque indústrias demanda muita energia, fábricas. E aí, o armazenamento de energia, você vê que ele colocou armazenamento, né? Porque o desafio é mais armazenamento do que até a captação. A captação pode mudar e tal, mas o armazenamento é, se vê que louco, né? Energia solar. Eu adoro energia solar, adoro esse assunto. Vê que louco. O momento da produção é o oposto do momento do consumo. Isso que dá grande merda. Porque a produção de energia é feita de dia. E a hora que precisa dela é à noite. E aí gera um problema de armazenamento. Ou de transmissão, né? Faculdade sem professores. Flávio Licório. Qual é o nome, velho, dessa faculdade? Repelir invejoso da live, né? Ela colocou. Longe da live. Sobre tecidos, é. Muitos tecidos diferentes. Faz uma live por semana, só bate-papo. Quatro de matérias, um bate-papo. Legal, pode ser, Cláudia. Trazer pessoas. Quem tem. Ó, fazer a pergunta. Quem tem. Quem é foda, muito foda num assunto que você acha que esse assunto é muito importante para as pessoas que estão aqui? Quem acha que é foda num assunto que você acha que esse assunto. Não é um assunto específico, é um assunto relativamente genérico para. Quanto tempo Murilo ganha, Henrique? E aí, papai? Será que o Henrique eu conheço de Recife, de Candeias, não? É, quem aí? Meu pai, em fazer menino inventar nome. Energia solar. Quem aí é foda em sono? Paulo Silva, você é foda em sono mesmo? Esse assunto não tem como ser mais genérico, né? Um assunto que realmente impacta todo mundo. Seria do caralho, Paulo. Se você puder, esse é o típico assunto que eu considero genérico, né? Em breve, Ramon, sobre questionamento. Beleza, quando estiver pronto, me fala. Quem aí tem um assunto? Eu não, porra nenhuma. Seria do caralho alguém que seja foda em sono. 7h45. Boa. Deixa eu só perguntar aqui. Quem é foda? Vinícius, você é foda em sono? Você entende muito sobre isso? Porque sono é um assunto extremamente genérico a todos. Sou foda em dormir. Autoconhecimento e hipnose. Hipnose é um assunto interessante. Renata, você é foda em hipnose, você consegue compartilhar com a gente o conhecimento e de hipnose que seja avançado, mas simples de explicar? Auto-hipnose. Você consegue falar sobre auto-hipnose? Auto-hipnose? O sono, não sou foda ainda. Consigo passar, então fechou, Renata. Auto-hipnose é um assunto do caralho. Renata, você pode entrar aqui amanhã? Vai falar sobre. Eu sou à vontade de aprender. De vez em quando aparece aqui também o Robert, que foi meu aluno, que é um cara fodaço em hipnose clínica. Mas, claro, que ele também conhece de auto-hipnose. Eu queria muito saber sobre auto-hipnose. Como. Já vi gente e a sua live tá de parabéns, hipnólogo. Anderson, porra, vamos falar sobre hipnose, velho. Do caralho esse assunto. Eu queria falar sobre especificamente de auto-hipnose. Amanhã, Renata, é nós então. Do caralho. Obrigado por se disponibilizar. O Anderson também, se quiser entrar amanhã, a gente pode ter os dois, se você é hipnólogo também. Putz. Prepara aí o Anderson e Renata um material. Aí um entra primeiro, fala, o outro fica atento e, claro, não vai falar as mesmas coisas, né? Vai complementar. Queria muito entender os benefícios da auto-hipnose. Eu sei, eu não espero que você em 15 minutos dê a aula definitiva que vai clarear tudo, mas o máximo que você puder falar sobre esse assunto em 15 minutos aí de auto-hipnose, para que serve, quais são os riscos, benefícios e tal. Massa. do caralho. Acho que é um assunto, uma ferramenta que todo mundo podia ter. Eu tenho vontade de aprender sobre isso. Uma ferramenta poderosa, eu entendo que é uma ferramenta poderosa de concentração, tá? Posso estar errado, de concentração, de gestão de emoções, de acalmar, de clareza mental. Massa. Hipnose infantil. Meditação tem alguma coisa a ver com a auto-hipnose? Eu entendo que sim, tem uma relação. Massa. Fechou então, Renata. É nóis. Obrigado, hein? E o Anderson também, não sei se o Anderson colocou o e-mail dele aqui. Se também quiser. Ou o Robert não tá aqui hoje, um aluno nosso que vê se quando tá aqui, que, putz, Eita, Luciano e Vera, Luverson, caralho. Porra, mais criativo do que. 148. Galera, cheiro. Amanhã, auto-hipnose na veia, papai. Eu vou até ler uma matéria sobre auto-hipnose para poder. Não para ensinar, mas para poder fazer boas perguntas, né? Valeu, cheiro.